Saudações, amigos do Junta 7. Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa e estonteante nação brasileira. Viva! Eu sou o Lucas Cabreiro e esse é o podcast de número 87. Vamos discorrer sobre a guerra dos streamings. A gente tem todo tipo de serviço de streaming no momento, além da Netflix, o Amazon, o Hulu. E a gente vai debater um pouco sobre eles. O que que tem de bom, o que que tem de ruim. Qual será que pode morrer no meio dessa guerra? Vamos discorrer sobre isso. Pra me ajudar nesse assunto, temos ele, Matheus Botura. Como vai? Olá, vou muito bem. E não estranha caso eu grite no meio do podcast que a gente tá gravando no meio do jogo. É, Palmeiras? É. Temos ele também, direto de Terras Lusitanas, João Vitor Ribeiro, como vai? Olá pessoal, vou muito bem, obrigado. E pra completar o nosso quadro, nós temos uma convidada super, hiper, mega, ultra especial. Ela que é youtuber, que fala de cinema, que fala de TV, que fala de comportamento, que fala de tudo um pouco nessa internet de meu Deus. Ela que é sensacional, Fê Pineda, bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Imagina, liga não que a gente é... Eu gosto de muitos adjetivos antes de apresentar as pessoas, então... Mas tá ótimo, continua assim. Beleza. Quem não gosta de adjetivo, não é verdade? Não crio monstro, Fernanda. Não crio monstro. Pode manter. Beleza, então. E se você quer ver essa coisa linda, maravilhosa, que é o Junta 7 crescer, se desenvolver e se tornar um gigante da produção de conteúdo, participa da nossa campanha do Padrim. Você vai lá, contribui com qualquer valor a partir de R$1 por mês e em troca recebe recompensas incríveis, como participar de um dos nossos podcasts, escolher o tema do podcast, que vai ser bem bacana. Essa semana a gente agradece bastante o apoio de Murilo Rosella, Marilene Melo e André Cabreiro. Muito obrigado. E seja um padrinho Jotinha você também. Acesse padrim.com.br/junta7. E caso você não possa ajudar dessa maneira financeira que o Lucas sugeriu, uma outra maneira muito legal de você ajudar o Junta 7 é compartilhando aquele conteúdo que a gente faz. A partir do momento que você compartilha esse conteúdo, mais gente vai ver que a gente está fazendo, mais gente vai conhecer o nosso trabalho e assim a gente tem um incentivo muito maior para continuar produzindo esse trabalho bacana. Então, dê essa força pra gente. É isso aí, espalhe a palavra Jotinha pelos quatro cantos da internet. E Matheus, vamos lá pros nossos comentários da semana? Vambora. E o nosso último podcast foi o podcast 86, A Hora do Feedback, que a gente debateu um pouco sobre a importância do retorno que você dá aos produtores de conteúdo. O podcast teve a participação da Ana Arantes, a linda, fofa, um beijo pra ela. E vamos pros comentários. Matheus, manda aí pra gente qual foi a resposta da pergunta da semana em que eu perguntei o que você faz pra dar o feedback ao produtor de conteúdo que você acompanha. Então, a primeira mensagem dessa semana é da Raquel Oliveira, que ela é de Araçatuba, e ela disse que ela gosta bastante de comentar publicações, mas principalmente quando tem alguma polêmica envolvida. Ela brincou que ela é daquele tipo de pessoa que dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair dela. Ela disse aqui que sempre acha interessante interagir sempre que possível, tanto com o conteúdo que foi postado, quanto com a galera que está comentando, até para ver a opinião de outras pessoas em relação àquele tema que está sendo abordado. Ela aproveitou, mandou um beijo para a gente e ainda disse que torce bastante pela gente. Raquel, muito obrigado pela sua participação. Lucas, tem alguma coisa para dizer para ela? Ah, brigadão. E você tem coragem para entrar quando é o assunto é polêmico nos comentários. Eu corro disso aí. Tem que ter uma paciência. Vixe. A segunda resposta dessa semana é da Gleice Miller. Acho que é Miller. Miller. Piauí. Será que é a Gleice do Big Brother? Olha, se for, eu acho que ela tá infringindo alguma regra. Mas vamos lá. A Gleice falou que depois que ouviu o podcast, ela prestou bastante atenção que não interagia muito com publicações, além de dar o curtir ou favoritar no Twitter. De acordo com ela, muito disso é pelo fato de que é tanta informação que aparece na tela que ela acaba se distraindo e esquece de comentar algo que gostou ou não. Ela manda um beijo, falou que sempre adora quando a Ana participa, a gente também adora, e que ela vai começar a interagir melhor com as publicações daqui pra frente. Conseguimos mudar cabeças com esse podcast, né? Realmente, quando você tá em uma rede social, é muita informação que é jogada na nossa cara. Então, ao mesmo tempo que você tá vendo um tweet, tem um áudio rolando no WhatsApp e um vídeo no Facebook, você acaba realmente perdido. Mas se você tem a oportunidade de interagir com uma publicação, é sempre bom, principalmente para blogs menores que nem a gente, que é um termômetro fantástico para quem produz conteúdo, sabe? Como a gente não tem uma chefia propriamente dita, às vezes fica um pouco difícil a gente saber o que está fazendo de certo ou errado. E a melhor maneira de entender isso é como o público reage ao que a gente produz. Então, sempre que possível, interajam com os produtores de conteúdo, galera. Ela comentou que ela dá os likes e dá as reações do Facebook. Eu não costumo fazer muito disso. Eu não tô entrando muito no Facebook atualmente. Eu nunca tive o costume de fazer essas coisas com o Facebook, mas no Twitter dou bastante like, favoritada nos tweets. Eu não retuito tanto quanto eu deveria, mas eu dou bastante like nos tweets. Como é que você costuma ser? Dá bastante curtir nos Facebook, Matheus? Olha, no Facebook, consideravelmente. Assim, acaba sendo na interação não ideal, mas já é alguma coisa. Eu sigo o mesmo caminho que você, que no Twitter é uma coisa bem mais orgânica, digamos assim. É meio que automático. Você vê alguma coisa, principalmente no meu caso. Eu sigo bastante perfis mais humorísticos. Então eu vejo uma coisa, dê risada, é meio que automático o dedo já correr pro retweet e pro favorito. É que também então, se você vai dar like nas coisas do Twitter, o algoritmo já entende que você quer ver só aquilo, então... Não, do Facebook. Do Facebook. Desculpa. Então eu sempre penso 3-4 vezes antes de dar like em alguma coisa do Facebook. Mas publicação de amigo, assim, conteúdo de página, assim, é meio complicado. Às vezes eu prefiro compartilhar e dar alguma opiniãozinha sobre aquilo que eu tô compartilhando do que propriamente ir lá nos comentários do Facebook ou do portal em si e comentar, sabe? Que às vezes, ao contrário do que a Raquel no primeiro e-mail tem aquela paciência pra interagir com a galera, hoje meio que comentário virou uma terra de ninguém. Então tem muito debate que não vai levar ninguém a lugar nenhum, tem muita briga e às vezes é um pouco cansativo isso. Então, quando possível, eu evito entrar nessa discussão. Eu sou zero comentário. Eu dificilmente dou reply ou comentar alguma coisa no Facebook. Mas, brigadão, Grace. Gleice. Isso aí, brigadão. Tomara que você ganhe o Big Brother. Tô torcendo por você. Se não for você, vai ser o Kaysar. É Kaysar que fala? Não faço a menor ideia. Também não sei. Eu não tô... Só eu não tô, deixa? Acompanho só pelo Twitter. Eu não, acho que eu não assisti um minuto de Big Brother na TV esse ano. Pois bem, a gente teve nos últimos anos o crescimento da Netflix como uma gigante do serviço de streaming, com produções originais, com filmes que acabaram de sair do cinema que estão chegando na plataforma. E além dela, a gente teve a chegada de outras opções concorrentes. No caso, nós temos a Amazon Video, que é da Amazon, que conseguiu trazer algumas séries bastante elogiadas, como American Gods, The Marvelous Miss Maisel, The Man in the High Castle. E além do Crackle, a gente tem um exemplo do Crackle, que é um outro serviço de streaming, além, é claro, dos serviços de streaming que surgiram no momento com a Globoplay, Foxplay, Fox Premium, NetNow, que são serviços de streaming que estão encontrando seus nichos de mercado. Temos também a HBO Go, o Hulu e o CBS All Access. O Hulu é responsável por The Handmaid's Tale, que tomou todo mundo de assalto em 2017, e a CBS All Access trouxe Star Trek Discovery, lá nos Estados Unidos, aqui tá pela Netflix. Tanto o Hulu quanto o CBS All Access são pontos de vista diferentes de um mesmo serviço, que são os serviços de streaming. Eu já quero começar perguntando pro Matheus, que eu comecei essa minha divagação com a Netflix. Você acha que nessa briga aí, a Netflix, ela tá num campo seguro? Porque ela que começou a festa, mas ela ainda é a dona da festa ou ela é só mais uma convidada? Por ter sido a pioneira nesse tipo de serviço, vamos por assim, a Netflix meio que domina sozinha um campo que a galera tá tentando chegar agora. Fazendo um comparativo com uma coisa que a gente sempre discute aqui nos podcasts, é como se fosse a Marvel e a DC tentando chegar por fora. Então, faz tanto tempo que ela tá estagnada, não no sentido ruim da palavra, no mercado. Quando você fala em serviço de streaming, meio que automaticamente vai vir o N do Netflix na sua cabeça. Então, esses outros serviços acabam ficando um pouco de lado, muito por conta da maioria não ter chego aqui no Brasil e também por esse domínio que a Netflix tem do mercado. Fê, no teu caso, na sua experiência, como alguém que consome muito conteúdo, até pela sua profissão, pelo que você faz. O que você acha que a Netflix, a Amazon Video, o Hulu, o Crackle, o CBS All Access, o que eles têm que fazer pra fazer valer a assinatura? Se a gente botar na ponta do lápis, deve estar uns 40, 50 reais por mês se você, por exemplo, assinar tudo. Assinar um Amazon Prime, assinar um Crackle, assinar um Netflix. Então, como é que fica isso daí? hoje não é só uma questão de você ter uma grande variedade de conteúdos novos, mas também de conteúdos próprios, né, que te destaquem, porque conteúdo licenciado hoje você tem, amanhã você não tem, ou acontece de você ter num país e não ter no outro. Justamente aí no teu exemplo você já falou de série que aqui no Brasil é Netflix e fora, enfim, é produção original, né, de outra empresa. Mas eu sinto que não é só uma questão de valor, é também uma questão de quem tem o melhor sistema, tá? Então, por exemplo, você não pode ter a HBO Go prometendo que você vai assistir Game of Thrones, que é quase uma final de Copa do Mundo, todo mundo quer acompanhar na hora e o sistema cai. Então, isso é uma coisa que não pode acontecer e nesse ponto, principalmente aqui no Brasil, Netflix continua imbatível. Da Amazon, não posso afirmar com certeza, mas eles costumam ser bem certeiros, né, tecnicamente no que fazem. Ao mesmo tempo, eu vejo que, assim, no futuro, se você tirar essas questões técnicas e quando todas tiverem ali uma quantidade legal de licenciados e conteúdo original, eu acho que a gente tende a querer acompanhar, querer ser cliente do serviço que tem o melhor clubinho, que os seus amigos também estão assistindo, porque é com eles que você vai manter conversas sobre o que você assiste. Então eu vejo que é importante, além de tudo isso, você fomentar uma comunidade, que novamente Netflix está na frente, pelo menos aqui no Brasil, e acho que fora também. Eu pelo menos não vejo comentários em cima de, o jeito que a HBO Go se posicionou, por exemplo. Pelo contrário, muitas vezes a HBO é super omissa quando tem uma falha no sistema, não sabe lidar com isso, não sabe responder. Então eu acho que é um conjunto de custo mesmo, né? E custo é diferente de valor, porque pode ser mais caro, mas ter muito valor agregado. Um sistema bom, sistema que funcione, que seja multitela, que eu possa assistir no quarto e outra pessoa da família assistir na sala, sei lá. E no futuro, acho que vai ser realmente o clubinho. É, mas aí você comentou que com o tempo esse catálogo dos serviços de streaming vai se assentar, não vai ter tanto entra e sai quanto tem atualmente, eles vão conseguir definir os seus clubinhos. Você acha que nesse caso, fugindo um pouco do assunto, mas ainda dentro do assunto, você acredita que as operadoras de TV por assinatura elas podem acabar sendo prejudicadas pelo streaming? A pessoa optar por assinar serviços de streaming ao invés de assinar uma TV por assinatura? Eu acho que com certeza, principalmente pelo valor até, aí valor não, pelo custo. Mesmo tendo uma TV por assinatura, por exemplo, o meu pacote não me dá acesso ao Fox Premium, vamos supor. Ou não me dá acesso ao app da Fox, que é só pra quem tem o pacote XYZ. Mas eu continuo aqui com a minha TV por assinatura. Eu acho que, na verdade, pra superar isso, os canais a cabo vão ter que trabalhar no sentido de trazer muito valor pra eventos que acontecem ao vivo. Seja um jogo de futebol, que, né, enfim, você não assistiu ao vivo, você perdeu, ou no caso de Game of Thrones, que acaba sendo como uma final de futebol mesmo. Você quer assistir ali na hora, no ato, ao vivo, você não quer perder nada, porque senão também depois você toma spoiler já logo na sequência, né, pode acontecer, infelizmente. Mas eu vejo isso, assim, você tem que então criar produtos que justifiquem as pessoas pararem uma hora e pouco da vida delas pra ficar em frente à TV. E competir por esse tempo, que já é escasso, vai ficar cada vez mais difícil. Né? Porque o on-demand passa muito na frente disso. Cada um vê quando quer, como quer e por aí vai. Foi legal que você falou que o tempo está cada vez mais escasso, porque a gente viu que a Netflix investiu nesse ano cerca de 8 bilhões de dólares. Eu não tô lembrado no valor certo. Em conteúdo original, em 2018... Algo assim mesmo. Algo por aí, ela aumentou mais ainda. Vai chegar a 700, coisa de 700 ou mais produções originais, séries, filmes, documentários Netflix. É muita coisa. Se a gente parar pra pensar isso, somado que a Amazon faz, somado ao que a gente tem na TV por assinatura, somado ao que a gente tem na TV aberta. João, a gente tá tendo boas opções de conteúdo ou a gente tá tendo opções até demais que a gente não sabe pra onde ir? E como que isso pode afetar a indústria do entretenimento em si? Um dia desses, eu tive uma conversa dessas com um professor meu que ele trabalha pra televisão. E a gente tava falando a respeito de como os canais de televisão estão trabalhando nesses novos tempos, principalmente quando você você vê um certo êxodo da galera mais jovem para um serviço que não é mais tradicional, para uma galera que não quer ver mais publicidade, sendo que o maior lucro da televisão é exatamente publicidade, é aqueles minutinhos entre o intervalo de uma novela que vai fazer valer a pena. E ele falou que é exatamente isso, que às vezes o valor que você aplica acaba não resultando. Só meio que contextualizando, não tem nada a ver com a tua pergunta, mas mais para uma contextualização. Então a gente vê que, por conta disso, a gente está tendo sim uma maior produção de conteúdo, e você vê que muitos desses canais, como a gente pode pegar mesmo, por exemplo, a Globoplay com canal online, tem, eu acho que é a HBO mesmo, a HBO Go também pode ser um exemplo. Então você vê meio que uma passagem desse meio que seria um meio mais da TV pro meio digital. E mesmo assim, é um streaming, mas ao mesmo tempo é um streaming que depende ali da, também da publicação. Mas no que cabe mesmo a quantidade de serviços, se for pegar em conta Netflix, até mesmo agora que vai ter a da Disney, da Amazon, pegando esse serviço que a gente tem atualmente, você vê que muitas vezes a gente tem que levar em consideração vários fatores na hora de ver o que é um conteúdo bom. Principalmente por ser aquilo, eu sou realmente consumidor disso, sou um cara hardcore consumidor de Game of Thrones e por isso convém eu ter isso, ou eu sou aquele cara que assisto, não ligo muito se assisto não, porque eu não tenho tempo e tal. Então acho que isso que é um fator meio que decisivo. E nessas horas a gente joga no mais básico, que no caso é Netflix. Por exemplo, eu tenho Netflix, conto família, que meu pai, meu irmão, minha madrasta, minhas irmãs usam, e vá, minha casa inteira usa isso. Por quê? Mesmo com outros sistemas de streaming, é isso que cai mais no, pelo menos que eu acho, no gosto público. É que nem quando você tá no restaurante, você vai pelo seguro, você pede uma coca, se você beber coca. Então eu acho que tem muito serviço, tem muita gente, e eu acho que isso é um problema. Pelo menos eu vejo como um problema, que tem que achar uma solução. Porque a partir do momento que você começa a segregar muito os serviços, os conteúdos, isso pra mim vai gerar uma certa... Ou tem que casar de alguma forma pra que você possa ter dentro de um serviço de streaming vários conteúdos. Por exemplo, Netflix não tem Game of Thrones. A Disney vai lançar uma plataforma própria pra ela. Então, supostamente, Netflix vai perder conteúdo de Star Wars, conteúdo de princesas, conteúdo de filmes live action. Então tem que ver como é que vai ser isso, porque depois, se a pessoa for colocar na ponta do dedo pra pagar aí a Netflix mais uma Disney, não sei se vale, ou será que isso compensa o valor que a gente paga numa TV a cabo, daí já entra nessa onda de cord cutters e etc. Eu acho que tem muito conteúdo pra um povo muito mesclo, que eu não sei como isso vai resultar. Tá pulverizando a audiência, né? Porque cada um vai consumir uma coisa diferente, porque tem tanto conteúdo que não vai a galera massivamente em uma coisa só. No momento tá acontecendo isso, porque se a gente usar um elemento comparativo, a Netflix é o Facebook. Tá todo mundo na Netflix. Então lá na Netflix eles têm aquelas pessoas que vão naquele conteúdo massivamente, que vão ver um Sense8, que vão ver um 30 Reasons Why, que vão ver um La Casa de Papel, sabe? Vai todo mundo lá. Talvez com essa chegada de vários serviços de streaming, eu acredito que vai acabar pulverizando demais essa audiência. E aí vai acontecer casos de séries como Sense8, séries como The Get Down, séries como Girlboss ou Gypsy, que eram séries que tinham lá sua qualidade, tinham sua legião de fãs, mas foram canceladas porque a audiência tá tão pulverizada que elas não se pagam. Foi algo até que eu comentei no podcast que a gente fez sobre a fofa da Marvel. Que às vezes tem tanta coisa que aí não compensa investir tanto numa série diferentona, como é o caso de The Get Down. No meu ponto de vista, e eu quero que a Fê rebata isso, concorde e discorde de mim, enfim, eu acredito que tá acontecendo que vai ser... As séries, as produções vão acabar ficando muito pasteurizadas. Porque vai ter que ser tudo aquele risco fácil. Tipo, aquele risco praticamente inexistente. Então vai ter uma Everything Sucks, que é um saco, vai ter aquelas séries bem basiconas que todo mundo vai pra lá, então não vai correr o risco de pulverizar a audiência e vai faltar série diferente, vai faltar uma Mr. Robot, vai faltar uma The Handmaid's Tale. Eu vejo esse lado que você tá falando, mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando a Netflix cancelou séries que você citou, não foi muito o caso de Sense8, mas The Get Down, enfim, eram séries muito caras. Sense8 era muito cara, era uma série que você ficava viajando o mundo, isso começa a ficar insustentável. sustentável. E The Get Down não só era uma série cara, principalmente de direção de arte, tinha um investimento muito grande ali, mas era uma série que se passa no passado. E aí você não consegue também inserir nenhum tipo de publicidade dentro do conteúdo. Então começa a ficar difícil quem paga a conta via assinante e quem paga a conta daquele produto em si. Aliás, é o problema de todo produto audiovisual de época, né? Você não consegue colocar um celular da Samsung no close, por exemplo, celular da Apple no close. Ninguém vai fazer esse tipo de anúncio porque é inviável. Então, eu lembro que na época eles falaram do custo dessa série, que era muito caro, mas ao mesmo tempo, e aí eu me lembro que justamente quando eles cancelaram essas séries, né, retomando o assunto, o presidente da Netflix, que é o, como que é o nome dele mesmo? Reed Hastings. Ah, esse aí. Ele falou que ele queria que cada vez mais a Netflix investisse em produtos muito diferentes. Que ele não queria lançar uma série original, duas séries originais, que ele queria lançar 300 por ano. Pra desafiar a equipe dele, pra daí ver o que vai ficar, o que continua e etc e tal. E a Netflix, ela tem vários esquemas de produção, né? Tem séries que eles pegam a produção pra si, tem séries que eles compram pronta. A própria Handmaid's Tale, bateram na porta da Netflix pra vender, Netflix não quis, aí eles foram na Hulu. Netflix deve estar chorando embaixo da pia até agora, né? Porque perderam essa oportunidade. Tanto que depois pegaram, né, a adaptação de outro livro da mesma autora, da Margaret Atwood. A série acabou meio que ninguém falou muito sobre ela, né, inclusive. Ficou meio no limbo. Mas, enfim, ele falou que ele queria lançar muitas coisas. E aí eu me pergunto, é lançar muitas coisas baratas pra ver o que pega? Ou usar de alguma maneira? Porque daí, por exemplo, agora, essa semana eles anunciaram uma série espacial. Eu tenho certeza que isso é caríssimo. Muitos efeitos especiais. É uma série que deve ter sido rodada na tela azul quase que o tempo todo, sabe? Tela azul ou tela verde, né? A cor que você preferir. Então, me parece uma justificativa meio estranha. O que me dá um pouco de medo, por outro lado, é de que, a partir de agora, tudo que a gente vai assistir seja construído em cima de dados de algoritmo. Então, as pessoas falam que a própria Stranger Things, eles construíram depois de analisar os usuários e descobrirem que as pessoas gostam de nostalgia, gostam disso, gostam daquilo, e que foi uma série matematicamente calculada. Existe essa teoria da conspiração, que eu acho que eu acredito um pouco, sinceramente. Mas ao mesmo tempo me deixa preocupada, porque ok, deu certo com Stranger Things, mas e depois? A gente vai ficar consumindo só esse conteúdo mastigado, né? Onde fica a arte dentro desse produto de consumo fácil? Porque eu gosto de ser otimista, eu gosto de acreditar que vai ter uma criatividade ali, que vai ter algo novo, que vai ter algo que você não estava esperando. Usando o exemplo, né, Handmaid's Tale é algo que as pessoas, né? Quem leu o livro, ok, mas que alcance tinha essa obra só com o livro, que alcance ela tomou com a série de TV? Muito maior, né? Não dá nem pra comparar. Então, eu fico com medo da gente não ser mais surpreendido, sabe? De não ter mais surpresa, de não ter mais novidade. Eu acho que, apesar de ser justamente um produto de entretenimento de consumo relativamente rápido, eu acho que tem que ter esse outro lado. Não sei se vocês concordam com essa teoria da conspiração que, enfim, Netflix pode fazer e as outras podem também, porque, né, a gente também vende um pouquinho da nossa alma quando a gente assina os serviços, né? Eles pegam nossas informações no final. Eu sou o pessimista da casa, então... Tem que ser pra... Mas você falou disso da Netflix, se a gente pegar Everything Sucks, é um belo caso da nostalgia fabricada, sabe? Exato, nostalgia, nerd... Eu achei divertido até. Eu não acho que tudo sucks. Eu vejo coisas legais, mas é uma série super leve. E eu acho, inclusive, que quanto mais séries eles forem lançando, mais as pessoas vão ver que não precisa ter essa urgência de assistir tudo que a Netflix lança. Calma aí, galera. Eu vi o Altered Carbon, parei no meio porque me irritou. Uma série tão bacana virar só coisa de detetive. Mas eu lembro as pessoas furiosas porque tinha 52 minutos cada episódio. Gente, é 52 minutos. Você não pode ter uma hora do seu dia pra ver a série. Eu acho que às vezes a galera tá muito nessa urgência de maratonar tudo pra falar nas redes sociais. Nossa, maratonei tudo num dia só. Você é o herói, né? É. Atleta Netflix. Oficial. Dia de Jessica Jones, inclusive. Maratonar. Vou assistir hoje à noite o primeiro. Mas eu acho muito engraçado. E nem toda série deve ser maratonada. Tem séries que são pesadas. Por exemplo, se você for maratonar Dark, a série alemã que tá na Netflix, produção original da Netflix, né, na Alemanha, fica super pesado, fica insuportável, eu acho. E ao mesmo tempo é uma série ótima, na minha opinião. Entendo que algumas pessoas não tenham gostado, mas eu curti demais. Trouxe pra mim esse elemento surpresa, por exemplo. Eu nunca imaginei que eu ia assistir uma série de TV alemã. Achei maravilhoso. Gostei muito. a gente comentou bastante da Globoplay. Tanto a Globoplay quanto o CBS All Access e o Hulu, eles têm coisas muito semelhantes, que é exibir os programas da semana. No caso, a gente tem o CBS All Access. CBS é o canal de Survivor, canal de Big Brother, canal de The Big Bang Theory, que são séries que dão muita audiência. E todas elas, depois que são exibidos os episódios, vai pro CBS All Access. Eu lembro que quando anunciaram Star Trek Discovery pro All Access, muita gente ficou, nossa, eu vou assinar por causa do Star Trek Discovery. Mas aí a pessoa acaba ficando porque dá pra você fazer aquela maratona de The Big Bang Theory, dá pra você acompanhar Survivor. E uhum. Será que talvez é um nicho interessante pros serviços de streaming seguir o que a CBS, o Hulu e a Globoplay estão fazendo, de exibir o programa da semana, porque já que a pessoa não tem disposição pra assistir o programa na TV, ela pode assistir por streaming, Matheus? Se você for pensar num nicho de mercado local, talvez funcione, porque que nem você citou as séries aí, tem fã adoidado, e às vezes você não consegue ver no horário, você assinando aquele produto, você consegue ver depois. Por exemplo, o caso do Globoplay, passa novela, ela passa seriados que a Globo produz, passa coisas antigas que a Globo já fez. Quando você pensa no seu país, é ok, mas quando você vai pensar numa abrangência global, pelo menos assim, e eu acho que é o certo a se pensar, não funciona tanto, sabe? Por que que alguém que mora, sei lá, na Espanha, que é ali vizinha do João, vai assinar o Globoplay, sendo que ele não acompanha o mercado brasileiro? Então, sabe, se não tem um atrativo para pessoas de fora, acaba não compensando. Lógico, por exemplo, voltando ao Globoplay, se você é um brasileiro que mora em outro país e quer ter o conteúdo brasileiro, aí é beleza. Mas quando você pensa num todo, acaba não sendo a melhor das opções, porque você acaba não apostando em conteúdo original pro serviço de streaming e fica só como um repetidor. Coisa que, se você procurar na internet, você acaba baixando por meios não convencionais. Vai pro Canadá, né? Foi gerado e pro Canadá. Aqui o nosso eufemismo pra pirataria, Fê, é ir pro Canadá. Ah, ótimo. Onde eles deixam as portas abertas. Isso, exatamente. Porque lá todo mundo é educado, a gente pode entrar, fazer bozo, sair. Mas aquilo o que você falou, Matheus, é bacana, porque, por exemplo, eu consumo muito coisa dos Estados Unidos. Eu gosto muito do Saturday Night Live. E o Saturday Night Live é exibido pelo Hulu, depois que passa na TV. Até porque o episódio que eu encomendo do Canadá é, dá pra você ver no release o Hulu lá. O Saturday Night Live não libera nada pro Brasil, vale lembrar isso. E a Sony, que tem os direitos de transmissão, tá cagando pro programa. Então, talvez, eu espero realmente, porque o que que acontece? Um pouquinho de histórico. O Hulu, ele é propriedade da Fox, mas com o acordo da Disney com a Fox, a Disney tá dona do Hulu. Estão querendo expandir, a Disney tá querendo fazer seu serviço de streaming. Então eu espero que eles tragam o Hulu pro Brasil. Tá rolando tudo uma briga, porque a NBC, que também é dona do Hulu, tá querendo fazer uma oferta pela Fox pra conseguir barrar a compra da Disney. Então tá uma briga enorme. Tem um texto explicando toda a compra da Fox pela Disney no blog. Então vai lá ler, que tá bacana. Não é porque fui eu que fiz, é porque tá bom mesmo. Mas aí, avançando um pouquinho, ainda falando um pouco disso daí, das apostas que a gente tem, das apostas que os serviços de streaming dão pra cima do conteúdo que eles produzem, principalmente do conteúdo original, a gente tem o caso de mês passado, mais ou menos, o Ryan Murphy, que é o criador de Glee, American Crime Story, American Horror Story, ele assinou um contrato de 300 milhões com a Netflix. Duas semanas antes dele assinar esse contrato, a Shonda Rhimes, criadora de Grey's Anatomy e Scandal, assinou também um contrato com a Netflix, 100 milhões. Aí a gente tem a Amazon Prime, que assinou com a criadora de Gilmore Girls, ou Tal Mãe, Tal Filha, se você assistia no SBT que nem eu. Pra você ter uma ideia, essa criadora do Gilmore Girls, ela é a criadora do The Marvelous Miss Maisel, que foi a ganhadora do Globo de Ouro de Melhor Comédia, ou seja, uma série premiada. E a Apple, que tá investindo no serviço de streaming dela, isso a gente vai chegar depois, mas só pra falar, eles fecharam contratos com o M. Night Shyamalan. Isso, é o diretor do Sexto Sentido. E o Kumail Nanjiani. Kumail Nanjiani. Isso. Mas não é tão Nanjiani, porque não é italiano. É. Nanjiani. Exatamente. Que eles, tipo, os dois são os grandes da indústria do entretenimento. Eles estão apostando pesado em talento. O que, que isso pode trazer para a questão das histórias, das produções, para séries de TV? Porque, parando para pensar em comparativo, aquilo que a gente falou um pouco de correr o risco de ficar tudo muito pasteurizado e não se arriscar, mas eles estão botando mentes muito criativas, tipo Ryan Murphy, Shonda Rhimes, elas são pessoas muito criativas e muito vanguardistas. Então, como é que vocês acham que vai ficar esse meio termo nos streamings? O que, que pode render coisa boa disso ou nem tanto? Assim, não tem exatamente como a gente prever, porque eu acho que não depende só deles. Então tem que ver questão de executivo. Eu não conheço todas as partes legais quando você começa a ideia de uma série até o momento que você grava todos os episódios. Mas eu acho assim, a partir do momento que você contrata bons criativos pra tudo que você for fazer, você tem uma boa chance de produzir bons conteúdos. Então, levando em consideração essa galera que foi contratada, esses talentos e mentes criativas, independentemente de como for, a gente pode voltar um pouco naquilo que a gente tá dizendo a respeito de produzir muito conteúdo, de estar em plataformas diferentes. Isso vai levar a curiosidade, eu acho, pelo menos. Quando você tem boas pessoas produzindo conteúdo, você quer ver aquele conteúdo. Então, de uma maneira ou de outra, você vai acabar consumindo. Seja comprando e assistindo e depois compartilhando o que achou, ou indo para o Canadá para poder conferir esses conteúdos. De negativo, eu não vejo nada. De positivo, eu acho que só abre porta para novas histórias, para conteúdos diferentes, mesmo eu achando que pode cair nessa mesmice que você falou. Até porque, infelizmente, quando a gente está trabalhando com uma coisa que envolve executivo, como eu já disse, eles também pensam no lucro, eles pensam no seguro. Tem muita gente que sim, chega, mete o pé na porta, que fala, não, vamos produzir isso, fazer aquilo outro. Agora já tem muita gente que acaba sendo mais conservadora nesse sentido. O que para mim não é lá tão benéfico. Analisando do escopo que foi apresentado, eu acho que a chance de dar certo é maior do que de dar errado. A partir do momento que você vê esses serviços de streaming apostando em nomes tão grandes, ah, você pega aí a Shonda que fez Grey's Anatomy, que fez How to Get Away with Murder. É, não é. O Shyamalan. O How to Get Away with Murder é do Pete Novel, que ela produz, mas não é dela a criação. Qual que é a outra série que ela faz? É o Scandal e o The Catch. Na verdade, só um complemento até, pra falar o que você complementar, o Pete Novel, que ele assinou um contrato de 5 anos com a ABC, que era o mesmo contrato que a Shonda Rhimes fez 1000 anos atrás, quando ela começou o Grey's Anatomy. Esse contrato, só pra explicar, são contratos de desenvolvimento. Essas mentes criativas são pagas pra desenvolver uma série dentro do canal. Se vai ser aprovado ou não, não vem ao caso, mas eles são pagos pra desenvolver uma série. Então, tipo assim, se eles desenvolveram e não aprovaram, eles ganham do mesmo jeito? Eles ganham do mesmo jeito. É bem comum com roteiristas estreantes. Eu aprendi isso daí no livro da Tina Fey, que ela falava que na época que ela tava no Saturday Night Live, ela assinou o contrato com a NBC pra fazer o 30 Rock. Só uma coisa que eu não falei a respeito de entretenimento. Eu não acho que pode ser muito a mente criativa que vai conduzir a maneira que você consome o conteúdo. Muito disso pode ter a ver também com o elenco que você escala. Isso vai abrir um leque muito grande, questão da temática da série ou do conteúdo que você vai produzir. Então, eu acho que o que eu vou falar é óbvio, mas quando você consegue unir de maneira inteligente essas três coisas, um elenco foda, um roteiro muito bom e uma mente criativa que consegue editar essa história, aí sim eu acho que é bacana. Eu acho legal a questão deles apostarem em talentos, mas ao mesmo tempo são todos consolidados, né? Estão pegando essas pessoas pra gerar um interesse. Ai, quero ver a nova série da Shonda, porque amo a Shonda Land, amo ela, etc. Mas ao mesmo tempo, eu acho que, sei lá, talvez falte lançar talentos, que seria algo mais barato, não apostar só em nomes gigantescos. E aí tem uma segunda questão. Às vezes no serviço de streaming passa a impressão de que esses super talentos vão ter mais liberdade, e não necessariamente. Tem vários roteiristas que falam, diretores também, enfim, que trabalhar, por exemplo, com a Netflix é maravilhoso, te dão muita liberdade, liberdade 100%. Mas aí você pega, sei lá, Black Mirror, por exemplo, e é nítida a diferença das duas últimas temporadas já na Netflix. Sei lá, os temas estão menos obscuros, tem um episódio ou outro ali, mas dá a impressão que existe uma necessidade tão grande de produzir volume, que não necessariamente é o melhor que aquele criador poderia oferecer. Não sei se vocês têm essa impressão também. Ao você usar esses nomes já consagrados, você, que nem você falou, acaba chamando o público, que nem os fãs da Shonda, vão ver porque foi a Shonda que escreveu. E ao mesmo tempo, por mais caro que possa ser, acaba sendo menos caro, vamos dizer assim, do que se você investir num roteirista iniciante. Por exemplo, você pega o iniciante, ele cobra 10 milhões por uma série. E você pega a Shonda, que cobra 50. Aí você paga pro cara, o iniciante, que cobra 10. E ele não entrega um produto satisfatório, você perdeu 10 milhões. Sendo que se você investir na Shonda, você já tem aquele público garantido e é uma grana meio que certa. Que você investir em apostas pode ser interessante quando dá certo. Por exemplo, o Kumayo, que foi, fechou um contrato aí que o Lucas falou, ele é um roteirista excelente. O filme dele concorreu ao Oscar de melhor roteiro original esse ano. É um filme muito bonitinho também, que tem crítica aqui no site, vale conferir. Eu desgosto desse filme. Você não gostou? Não gosto do filme e a história dele. Então, fico com dúvida. Tipo, o que mais ele vai falar além da história dele? A história é super curiosa, realmente. Rende um filme. Gosto pessoal é diferente de ser bom ou não, né? Uhum. É uma boa história mesmo. Mas aí, e agora? O que mais, sabe? Eu não sei. É que eu gostaria de ver no serviço de streaming ou, enfim, qualquer outra mídia diferente de uma televisão que tem um aparato tremendo, um guarda-chuva de pessoas e funcionários pra manter, né? Eu gostaria de ver apostas em novos talentos. Porque se as emissoras de TV não apostam em pessoas novas, se os serviços de streaming não apostam em pessoas novas, tudo bem, existe uma diversidade de vozes, a gente tá vendo aí, a Shonda é uma mulher negra, o Kumail Nanjiani, ele é filho de indiano, né? Se eu não me engano, paquistanês. Isso. Mas enfim, tem essa experiência de ser um imigrante também, então tem uma outra carga de vida, uma outra coisa pra trazer pros produtos dele, que é ótimo, mas ao mesmo tempo são todas pessoas aí já consagradas. E da onde vai vir as outras pessoas, sabe? As novidades. Se não vai ser via... Vai ser só no cinema alternativo? Na época que saiu a notícia do Ryan Murphy da Shonda, o The New York Times, ele publicou um artigo falando sobre a TV aberta, no caso lá nos Estados Unidos, como que eles poderiam sobreviver com a partida de dois dos grandes nomes da TV americana. Porque o Ryan Murphy e a Shonda, o que eles fizeram pra TV americana é explodiu cabeças. Mesma coisa com o J.J. Abrams com o Lost. É histórico, né? Uhum. Mas aí, o artigo, ele falava, a TV vai ter que apostar em novos talentos. Aí tem o Pete Noah aqui, que goste ou não de How to Get Away with the Murder, é um baita sucesso. Aí a gente pega na CW Rachel Bloom, que veio da internet pra fazer Crazy Ex-Girlfriend, que é uma série excelente, espetacular. E ela é muito boa. É, eu lembrei de outro caso, tipo, a HBO tá investindo muito. A Issa Rae, por exemplo, que criou Insecure, foi tão bem já as duas temporadas, já anunciaram a terceira. Ela vai criar mais uma série, né, agora. E a Lena Dunham também, de Girls, também vai criar uma nova série agora com a HBO. E são duas pessoas que foram descobertas ali. No caso da Issa, ela veio do YouTube, né? Acharam ela no YouTube. Não conheço muita história da Issa Rae. Eu preciso ver Insecure. É muito legal. É muito bem escrita. Eu gosto porque é uma série que fala da vida de uma mulher negra, mas que foge o estereótipo do girl power. Dança. Sempre tem uma coisa de... Ai, são mulheres muito empoderadas, muito vou lá e faço. Muito não sei o quê. E ela, tipo, ela fala quando ela foi criar a série que, assim, tanto ela não é assim, quanto nenhuma amiga dela é assim, sabe? Então ela queria levar isso também. É muito legal, é bem interessante. E ela não é uma série necessariamente politizada o tempo inteiro. Não que isso seja ruim, mas ela não é como o Dear White People, por exemplo. É outra pegada. É uma série de comédia, né? Comédia dramática, eu diria. Eu vi umas entrevistas da Issa Rae. Eu gosto bastante do trabalho dela, mas eu não vejo. É aquela... Eu gosto de assistir. Viu? É, ela é muito carismática e a série é bem divertida. E são episódios curtos, né, também. Então é gostoso. Das séries aí de menos de 30 minutos que eu vi recentemente, uma das que eu mais gostei. Que um bom exemplo de novo talento tá no FX. Começou a segunda temporada agora, que é o Donald Glover com Atlanta. Esse cara, se apostarem muito nele, ele vai se dar muito bem. E eu espero que ele fique na TV por um bom tempo antes de ir pro cinema. Não que eu não quero que ele cresça, tá, gente? Aqui. Que ele... Eu acho que a TV, ela tá correndo atrás. Eles não apenas estão investindo em novos talentos, mas também estão investindo em novos talentos que trazem representatividade. A Rachel Bloom, Issa Rae, Donald Glover. A Gina Rodrigues vai produzir uma série também, a Gina Rodrigues de Jenny the Virgin, que tá estourando por aí. Então, eu acho que eles estão sabendo lidar com isso daí. Deixa os gigantes pra Netflix, pros streaming, e eles vão trazer coisa nova. Pra depois a Netflix e os gigantes do streaming roubar eles da TV. Vai ser assim. Mas aí a gente tem novos serviços de streaming que estão querendo abocanhar uma fatia dessa brincadeira aí, estão querendo entrar na festa também, que são os serviços de streaming da DC Comics, que já tá com a série dos Titãs sendo produzida, e também a terceira temporada do Justiça Jovem, animação, que é muito boa. A gente tem a Disney, que tá garimpando ainda, que vê o que ela vai fazer. A Disney tá em posse do serviço dela de streaming e também do Hulu. Eu acredito que eles não vão unificar as duas coisas, eles vão fazer coisas separadas. Parece que o Hulu vai ser algo mais de nicho, mais orientado para um público mais adulto, e a Disney é algo mais familiar. E tem a Apple, que tá esquisito. A Apple, ela tem muita mania de fazer você comprar as coisas junto pra poder ter acesso a todo o conteúdo que ela produz. Será que você vai ter que comprar uma Apple TV? Assistir o serviço de streaming da Apple? Ter um Mac ou ter um iPhone pra poder ver o serviço dela? Acho que seria um tiro no pé, né? É. Duvido muito disso. Minha já. Opinião. Mais ou menos o que a HBO fez com a HBO Go. Você tem que ser assinante da HBO pra ter o HBO Go. Ah, mas agora acabou, né? Finalmente. Mas você ainda precisa do intermédio da TV a cabo, da operadora. Da operadora. Ou operadora de TV. Não precisa mais. Não? Não. Oh, yeah. Tanto que eles lançaram o serviço aqui no Brasil justamente a tempo da última temporada de Game of Thrones. Um monte de gente assinou e foi campeão de reclamação no saque porque chegava a hora de lançar o episódio e o HBO Go caía. Nossa, mas eu não encontrei essa informação. Ah, isso deu treta mesmo. Eu ouvi falar a respeito disso. Sim. Só pra trazer um histórico também, a gente teve o caso de que tanto a Sony com o PlayStation, a Sony é dona do Crackle, mas há uns anos atrás a Sony tinha PlayStation, e eles estavam iniciando um serviço de streaming para o PlayStation. Eles até lançaram aquela série Powers, que é baseada no HQ. Ruim pra dedéu. Acho que eu vi só 2 episódios dela. Isso 1000 anos atrás. Na época que baixar RMVB ainda era coisa inédita. E a Xbox também já tentou emplacar um serviço de streaming. Eu lembro até que o reboot de Heroes ia ser pro Xbox. Ou seja, a gente já tem casos de serviços que não deram certo. Assim, os mais conhecidos, os mais famosos. O da Xbox nem chegou a lançar nada, da PlayStation lançou Powers, mas parou por aí. O que vocês pensam desses 3 serviços? Da Disney, da DC e da Apple? Você acha que algum deles pode acabar flopando? Ou todos têm alguma chance de encontrar seu nicho? Chance tem. Eu acho que o da Apple acaba sendo um pouco mais difícil, porque automaticamente você associa eles com tecnologia. Ao contrário da Disney e da DC, que você associa com produções. Só que falar isso pode ser um pouco errado, porque quando você pensa em Amazon, você vai pensar num submarino dos Estados Unidos. E não numa produtora de conteúdo. Acabou dando certo. Mas a chance da Disney e da DC dar mais certo do que o da Apple, vendo de forma crua, é maior. Cara, eu não sei. Pelo menos eu não pensei num submarino. Dá um exemplo. Ah, por exemplo, ok. Eu achei que era literalmente submarino. Não. Porque você pensa, pelo menos a impressão que eu tenho da Amazon é um site de vendas pela internet. Por isso que eu falei do submarino. A facilidade que os outros têm. A DC tem todo o cartel dela. Vamos pegar só os heróis. Ela tem possibilidade de trabalhar isso. E a Disney tem um cartel muito maior. Porque além de princesas, que é o que fez eles ficarem famosos, tem desenho, tem a Marvel, tem a Lucasfilms. Possibilidade de produção eles têm mais que a Apple. Eu particularmente acho muito difícil. Difícil bastante. Não difícil, mas eu acho meio a Disney e a DC, vou pegar só esses dois, porque são empresas que têm conteúdo, que têm vídeos, etc, e que estão disponibilizados em outros meios, porque tipo, eu não assinaria o canal da DC só pra poder ver ali Jovens Titãs ou qualquer coisa do tipo. Eu falo isso com liberdade de que eu preferia ver no Canadá do que pagar sei lá por quanto. Aí depende também do preço que vai ser cobrado, porque se você for pegar, por exemplo, o John Favreau, ele vai escrever o roteiro live action do Star Wars pro streaming da Disney. John Favreau é o que fez parte do Homem de Ferro 1, o Livro da Selva, filme chef. Do Mowgli que saiu. Fez Chef também, que é um filme que ele é um cozinheiro. Sim, agora ele tá com o Rei Leão em desenvolvimento. Mas então, eu acho meio complicado quando você quer pôr isso, mas você só oferece isso. Porque, por exemplo, o que a gente vai esperar da Disney? A gente não vai esperar da Disney um Stranger Things ou um How to Get Away with Murder. Então tem várias coisas aí que eu acho que depois vai fechar muito num determinado tipo de nicho. E que eu não sei se compensa posteriormente. A mesma coisa eu trago pra DC. Só ficar vendo filme de herói, só ficar vendo coisa de graphic novel, tipo, eu acho que vale mais a pena eles tentarem introduzir isso dentro de um sistema de streaming que já existe, como por exemplo Netflix, que é meio que um pai, vamos utilizar esse termo, e tentar ter um lucro bom ali, do que simplesmente criar suas próprias plataformas. Pelo menos eu não vejo um futuro, a menos que isso seja trabalhado de uma maneira diferente. Eu tô com você. Eu acho que um catálogo muito restrito, como o caso da própria DC, eu acho que não é vantajoso, a não ser que custe muito barato. Nem sei dizer o quanto teria que ser cobrado para ser realmente muito em conta, porque as outras também não são tão caras assim, né? Elas já são baratas. O que eu acho talvez é que esse mercado está expandindo tanto que a gente vai ver sim surgirem vários serviços de streaming menores, né, entre aspas, talvez menores até de operação, mas assim, de menores de catálogo e de operação, para depois voltar para alguns grandes grupos. Talvez a gente veja esse momento aí no mercado. Agora, quem eu acho que tem realmente chance de brigar é Disney, porque tem muito conteúdo, tem um fator muito importante que é o da babá eletrônica. Qualquer pessoa que tem uma criança em casa e tal, confia no conteúdo Disney, acha adequado, né, para o seu filho, para sua filha, e vai... Não, eu não vejo ninguém que tem uma criança em casa que não vá assinar esse serviço da Disney. Pois é. A minha pergunta é, como que eles vão... É interessante você também agradar os pais, né? E aí, ok, vai agradar os pais com Marvel e Star Wars, e quem mais? Vai ter mais alguma coisa? Ou só tem Once Upon a Time, sei lá? Eu acho assim, se for pegar dessa perspectiva, por exemplo, é que eu não tenho noção de preço mais a respeito disso, mas, por exemplo, seria a situação de ter uma Netflix e ter um Disney, praticamente. Isso já mata a TV a cabo, porque eu gosto de ver jornal, é importante. Como é que vão ser trabalhados, sabe, esses elementos, se a gente for pensar no futuro? Eu não sei se eu tô fugindo um pouco do assunto, mas, por exemplo, eu me vejo com Netflix, claro, pra ver as séries, pra ver os conteúdos originais. Só que depois disso, também tem, se eu tiver um filho, esse conteúdo pra uma criança. E o conteúdo pra mim, porque eu gosto de Star Wars, beleza. Então posso consumir dali, sabe? E só um adendo, tem uma outra questão, que é, Netflix tem coisas pra adultos. Você Exato. Não vai precisar se preocupar com um filtro pra criança, porque o app do seu filho é o da Disney, né? Sim. Isso eu acho bem interessante. Eu acho que eventualmente seria interessante se eles começassem a colocar uma coisa mais que a gente vê nos meios abertos, por exemplo. Se a Netflix conseguisse colocar elementos de notícia, às vezes já mataria a necessidade de uma TV a cabo. Consumiria, por exemplo, fora... Tudo bem que não dá... É estranho pensar nisso. Isso que é engraçado. Porque você não vê uma... Pelo menos eu não vejo uma saída lógica para todas essas coisas, sabe? Eu acho que não tem como. Tem coisas... A TV, o rádio, não vai morrer. Você vai precisar do breaking news. Não tem como. Exato. Precisa ter... O que eu acho é que a Netflix, por exemplo, ou os serviços de streaming no geral podem apostar é numa questão de um conteúdo mais aprofundado. Então você refletir mais sobre as questões de debate aquela semana na sociedade, no seu país, enfim, no seu estado, talvez conteúdo regional, conteúdo mais regionalizado, não só nacional, né? Mas eu não vejo o porquê de um programa de notícia todo dia. Eu acho que não. Acho que não é o caso. On Demand, ele precisa ser um pouco mais frio, né? Pra ele sim, até foge da proposta do negócio. É impossível, mas esse, olhando assim, esse consolidado de, tipo, opinião, debate, que já é um pouco o que eles estão fazendo com alguns programas de entrevista que rolam lá, isso eu acho bem interessante. Talvez investir mais nisso, né? Do Letterman. Do Letterman, que é ótimo. Vou assistir hoje à noite. Já saiu da Malala? Eu acho que já. Putz, eu preciso ver. A única parte que o serviço de streaming não consegue, pelo menos, cobrir, pelo menos até agora, já realmente essa parte do jornalismo, o quente, o factual. Porque quando você pensa em conteúdo produzido de uma coisa mais trabalhada, mais específica, isso eles dão um show. Se você pensar, todo mundo fala, Netflix é um excelente produtor de série, faz filme bom pra caramba. Só que não é todo mundo que sabe que o Netflix é um excelente produtor de documentários. A prova tá aí, ano passado ganhou ganhou como melhor documentário em curta, ganhou esse ano o Oscar como melhor documentário em longa. Então eles têm produções fantásticas. Falta a galera querer ter curiosidade de ir atrás e se aprofundar nisso. Mas só o factual que fica um pouco defasado em relação ao todo. Só um complemento, o serviço de streaming da Disney, com a compra da Fox pela Disney, a Disney ela tá com os direitos, é que ainda não foi aprovada essa compra, ainda tá em trâmite no governo dos Estados Unidos. Mas eles vão ter em mãos direito de franquia como do Alien, do Predador, do Duro de Matar, do Independence Day, do Maze Runner, do Planeta dos Macacos, do Avatar e da Era do Gelo. Isso daí Nossa. Pode ir tanto pro serviço de streaming da Disney, quanto pro Hulu. A Disney, ela vai chegar. Isso se a Disney não comprar a Netflix no meio do caminho, né? Que ela tá comprando Nossa, tudo. Nossa, acho bem difícil. Não, vai ser impossível, mas... É, por exemplo, se a Disney é dona de tudo, por que não oferecer um pacote casado pra você ser assinante do Hulu e da Disney? Aí o Hulu é pra mim e Disney pro meu filho, sei lá, entendeu? Pode ser interessante. Se eles gostarem de misturar as marcas, né? Porque às vezes não pode. Ah lá, Disney, a gente deu a solução pra você aqui nesse programa. É, meu. Paga nós. Depois pode mandar, né? Uns 20%, pelo menos, tá show já. É, eu espero que futuramente, por conta desse monte de serviço de streaming que tá saindo, surja algum outro tipo de serviço intermediário em que você possa pagar uma assinatura mensal, pode ser até bem mais, pode ser o valor de uma assinatura de uma TV por assinatura, pra você ter acesso a todos esses serviços de streaming. Netflix, Amazon Prime, eu acho que seria até uma opção interessante. É o que eu vejo também. Seria legal ter isso daí. É porque é meio estranho você tentar encontrar uma solução pra esse tipo de conteúdo começar a ser o nosso conteúdo. Pronto, chego em casa, vou cozinhar, vou sentar pra ver TV mesmo e já tá o streaming. Você geralmente associa isso à TV. Claro que a gente pode associar numa TV inteligente a Netflix, beleza. Só que eu tô falando realmente tornar isso nosso dia a dia. Porque tem o conceito aí do cord cutters, né? Que é tipo quem corta o fio, que deixa de consumir conteúdo de TV a cabo. Mas é uma coisa que não vai acabar, é exatamente o que o Fernando falou. Tipo, essas coisas não vão acabar. Eu acho que a nossa geração, assim, essa galera que tá vindo agora, essa galera que tá no streaming, elas não vão ver quase nada na TV. Se for ver, é mais esporte, uma coisa ali, um Oscar, uma coisa ou outra. Porque, cara, eu tenho 180 canais aqui em casa e eu só vejo 3. Um que é de filme, que às vezes passa filme interessante, que é o Hollywood, o NBA e a Globo. Aquele Globo lá que passa o Globo News. Então é só isso praticamente. De 180, eu pago pelo pacote completo, só que eu não uso. Então a gente vai entrando numas... Agora eu tô com mind blow aqui. Não sei o que a Fernanda acha. Então, eu posso ser advogada do diabo aqui? Por favor. Eu acho que tem uma outra questão aí, um outro lado que pesa a favor da TV aberta, ou TV a cabo, enfim, que é, tem horas que você simplesmente não tem a menor paciência de abrir um menu lá e ficar escolhendo entre 1 milhão de coisas. Pois é. Você só quer ligar a TV e ver qualquer coisa. E isso eu acho que simplesmente, por mais que qualquer serviço fique lá te esfregando na cara as novidades, as séries novas, não sei o que novo, no final das contas, pra você ter um investimento de tempo do On Demand, provavelmente você já ouviu falar sobre aquela série antes, você já queria ver aquele filme antes, é algo que você, quer queira, quer não, você já se programou pra fazer. É muito difícil isso. Claro que tem pessoas que fazem isso, mas eu acho que é muito menos, né? Você ter tempo livre pra ficar lá zapeando, escolher um filme que você nunca ouviu falar e dar play, sabe? Eu acho que é a minoria das pessoas que faz isso em qualquer serviço de streaming. E aí a TV não, você é um conteúdo mais passivo, né? Então, não sei, eu acho que nem sempre a gente quer escolher tudo. É difícil, né? Isso cansa, eu concordo. Também. É a questão, vai ter que encontrar o meio termo. Nós, como consumidores, vamos ter que encontrar o meio termo e as empresas vão ter que encontrar o meio termo delas. Pra gente encerrar, fica a última pergunta. Nessa briga aí dos streamings que a gente tem, vamos focar principalmente na Netflix, o Hulu, Amazon Video, a HBO Go e a CBS All Access e o Crackle. Que a gente falou muito pouco dele, mas querendo ou não, ele tem sua relevância aqui no Brasil. Qual que vocês acham que pode ser a primeira pessoa a morrer nessa briga, nessa batalha aí? Morrer? Tipo, de falir, ser comprada, ser absorvida por outra empresa? Nossa, eu acho que no caso, falando de Brasil, acho que CBS é o mais... Ele nem chegou pra cá, ele tá só nos Estados Unidos, então. tá pra chegar no Canadá e na Austrália. Acho que não é o caso, mas assim, HBO Go precisa melhorar, especialmente se eles quiserem continuar vendendo como um serviço à parte. Assim que acho que a gente vai ter uma prévia de se eles trabalharam para melhorar o serviço agora quando sair a segunda temporada de Westworld. Espero que eles tenham se preparado, porque senão vai dar ruim de novo, vai ser campeão de tweets reclamando. É, mas Netflix eu acho que vai continuar sendo a mais forte. A Amazon vai ter que ser muito agressiva, eu acho, para abocanhar uma parte da galera da Netflix, ou ter um preço muito bom para você assinar os dois, porque ainda assim vai ser mais barato que uma TV a cabo, que é caríssima aqui, né? Mas já que a gente tá no bolão do presunto, pra gente ver quem vai morrer primeiro, vamos incluir o serviço da Apple, da DC e da Disney, pra ver quem que morre primeiro. DC, né, cara? Eu acho que nem precisa discutir aqui, né? Aí já... Desculpa, mas acho que amo você, DC, mesmo com as suas mancadas aí, mas é que eu acho que no caso do CBS All Access, esse vai ser praticamente impossível de vir pra cá. E no caso do Hulu, vai demorar bastante pra vir pra cá, porque como eles licenciam muito conteúdo da TV de lá, que passa ao vivo lá, não é tão fácil de trazer pra cá com a agilidade que eles fazem nos Estados Unidos. Lá são contratos de distribuição bem específicos e aqui são contratos de distribuição bem específicos. Então tem essa discrepância. Não, é o seguinte, no bolão do presunto, eu tenho um grande palpite. Se o Jay-Z lançar um serviço de streaming, ele vai morrer. O serviço vai morrer. Não o Jay-Z. O Jay-Z continue vivo, por favor. Tem filhos. Coitada da Beyoncé. Não. O Jay-Z não. O serviço. Tenho certeza que não vai dar certo. Porque, olha, ele conseguiu esse Tidal. Nunca vi uma coisa mais flopada na minha vida. Então, era isso que eu ia dizer, sabe? Eu acho que quando você vê um mercado que tá crescendo, muita gente fala, não, vamos investir nisso. Vamos migrar nossa plataforma pra lá. Só que, muitas vezes, a pessoa não vê isso como uma ferramenta de inovação. É simplesmente uma ferramenta de transferência. Né? E de lucro, né? Tá expandindo, eu vou investir aqui também. O pessoal não vê que às vezes não tem criativos, não tem uma equipe, e nem eles mesmos pensam que eles têm que fazer muito mais do que simplesmente, eu vou pôr aqui meus filmes do Batman, do Super-Homem, e eventualmente vou fazer uma série aqui, live action dos Titãs. Porque só isso não prende as pessoas. Eu acho que pode estar rolando aí também um momento meio de vaidade. De eu vou criar um app de streaming e todos os meus fãs estão desesperados pra ver meu conteúdo. Total. E depois não vai ser bem assim. Tem que medir melhor essa demanda. E qual a demanda pra produto específico da DC? A Marvel, que, enfim, um baita sucesso no cinema, tá ali dentro da Disney e com certeza vai ser incrível, né? Por ter tanta coisa ali no pacote Disney, óbvio. Mas, cara, um app só da DC vai ser... Você vai me oferecer mais alguma coisa? Eu vou poder ler quadrinho também ou é só assistir? Eu não sei, sabe? O que mais você vai me dar de benefício? Tem que levar em consideração que as pessoas, elas confiam muito também na DC no quesito de séries e animação. Eles são muito fortes nisso daí. As séries da CW, da DC... É que eu sou DC nauta, então eu acompanho muita coisa disso. Mas... Eu entendo 100%. Eu gosto tanto que eu fico triste. Queria que eles se gostassem também. Mas é assim, a Warner, ela faz parte da Time Warner, que faz parte da Hulu. Não era mais fácil, ao invés de criar uma da DC, eles, já que é associado tudo à Warner, não colocar dentro da Hulu? Mas tem que ver essa briga que tá tendo aí agora, né? Com a compra da Fox. Ah, sim, é possível. É. Isso. Ok, tem esse porém. Mas mesmo assim... Não, às vezes eu fico surpreendido com a falta de pensamento das pessoas. Porque eu acho assim, isso que a gente tá falando aqui é marketing básico. A gente tá falando de ter um produto, de ter uma oferta, de ter uma demanda e depois disso vira o lucro. Claro que quando você vai investir em alguma coisa, você vai ter primeiro uma perda de capital, que é o momento que você vai lançar esse produto, daí vai ter a fase que o pessoal vai conhecer seu produto e depois vai consumir. Claro que esse gráfico B tem que ficar maior que A para o pessoal conseguir fazer voltar esse dinheiro que você gastou. Mas às vezes isso não chega, e esse é o caso que eu penso da DC. Então eu não entendi quando eles falaram que vão lançar uma plataforma online. Isso eu não entendi. É como se eles não estivessem pensando nisso. Eu sei que eles pensaram, mas eu não consigo tornar isso racional na minha cabeça. Não pensaram muito bem, né? Igual todo o universo cinematográfico deles. Dói no coração falar isso. É dureza. Hello, darkness, my. E a nossa pergunta da semana para você responder aí no nosso comentário ou então pelo e-mail juntacast@gmail.com é a sua aposta no Bolão do Presunto. Qual serviço de streaming que tá para sair ou que já tá lançado você acredita que pode morrer nessa briga entre essas gigantes do conteúdo? E como que você, como consumidor, vai se comportar com relação a isso? Deixa aí a sua aposta. E vamos pro Fale Bem e Fale Mal, que é o nosso quadro de recomendações ou desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo, lendo e por aí vai. É, Matheus, começar contigo, tu vai falar bem ou vai falar mal? Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de usar esse espaço para me redimir com o Jordan Peele, que eu fiz sérias críticas à Corra, mas depois, pensando bem, o filme ele não é tão deficiente quanto eu tinha acusado aqui no JuntaCast. Então, peço perdão pelo vacilo. Mas eu vou falar bem de uma página do Facebook que chama Script to Screen, que é uma página em inglês. E é um negócio muito legal que eles fazem, que eles pegam trechos de um determinado filme e vão atrelando isso ao roteiro do filme. Então, você vê que certinho, tipo, tudo que tá no roteiro é como vai acontecendo no filme. Então, indicação de cena, indicação de fala, é um negócio, pra quem gosta, é bem curioso. Tem um aqui que saiu faz pouco tempo, do Toy Story, o primeiro, que é aquele storyboard todo em desenho, então mostra a cena, mostra os storyboards. Pra quem gosta dessa parte de roteiro, produção de cinematográfica, é um negócio bem bacana. E é uma página oficial da Disney, vale dizer. João, você vai falar bem ou vai falar mal? Olha, eu vou falar bem de um livro que eu tô lendo agora, quer dizer, eu parei por conta da faculdade, mas eu tô lendo, que é do Ed Catmull, acho que fala assim, ele é presidente da Pixar Animation da Disney, e ele é o responsável pelo primeiro Toy Story, que lançou em 95, né? E o livro chama Criatividade, Como Vencer as Forças que Bloqueiam a Inspiração. E esse livro conta a história do Catmull, que o cara se formou em engenharia, só que ele sempre curtiu a ideia de fazer um filme animado. E quando ele chegou na Pixar, ele e o grupo dele pegaram essa bomba que era fazer o primeiro filme animado, que foi Toy Story. E a partir disso, pronto, estourou. Depois veio Vida de Inseto, Toy Story 2, Monstros. E por aí foi o Império da Pixar. Esse livro é bem legal, é um livro que falam que é bom pra gestão, mas eu tô lendo ele mais com a mente de criativo e uma pessoa que é positiva com o mundo, no que cabe criatividade e referências. Meu Fale Bem vai ser um livro do Stephen King, que é o Vento pela Fechadura, que é um livro que se passa entre o quarto e o quinto livro da saga A Torre Negra. O Vento pela Fechadura, ele saiu depois, mas esse livro, ele é muito bacana, porque no meu caso, como eu sou muito fã da saga da Torre Negra, ele foi uma oportunidade de eu revisitar esses personagens. Quem gosta da Torre Negra, ele não explica muita coisa com relação ao universo, ela é uma história em separado, mas é muito interessante pra quem gosta desse universo que o Stephen King criou, que é um universo muito bom e que o filme que saiu ano passado não fez jus nem ferrando. Então fica a recomendação, O Vento pela Fechadura. Fê, tu vai falar bem ou vai falar mal? Vou falar bem de um canal do YouTube de uma menina muito legal, chama Fernanda Pineda, que ela... Brincadeira. Posso falar bem e mal, já que eu sou visita? Pode. Fica à vontade. Então, eu vou falar bem do programa do David Letterman na Netflix. Agora, né, já chegou o terceiro episódio. É um programa muito bom. Eu achei que ia perder, talvez, a qualidade, o interesse do primeiro pro segundo episódio, porque, né, você vai de Obama pra George Clooney. Mas não, o programa continua muito bom. Uma pena que é uma vez por mês, praticamente, né? Mas vale a pena investir, assim. Eu acho que é uma oportunidade da gente ver entrevistas de verdade e não só brincadeiras com convidados, que infelizmente é o que virou boa parte dos programas, dos talk shows, né? Que não tem problema, mas tem hora que você quer ver um pouco mais, né? E vou falar mal de La Casa de Papel. Não me detone ainda, se você adorou a série, mas realmente é um novelão que eu não tive paciência, mesmo adorando ouvir espanhol. Pra mim, valeu a pena pra treinar o idioma, ver a Nairobi e só. Eu tô passando longe disso daí, porque a internet, ela tem mania de falar tanto que me irrita. Prefiro então, passar. E não vale o... Eu não consegui terminar a primeira temporada, ainda vai ter aquela segunda leva de episódios, né, que a Netflix quebrou, né, em duas partes, mas eu não consegui terminar a primeira, assim, realmente tem que se esforçar bastante. É o Esquadrão Suicida dos Ladrões. Ai... Nossa, então o negócio é baixo, hein? O negócio é baixo. E esse foi o nosso podcast. Se você tem comentários, sugestões, críticas e ofensas ao Gustavo, porque o computador dele quebrou e ele não pôde participar, manda e-mail para juntacast@gmail.com. Certifique-se de acompanhar nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, que sempre tem bastante conteúdo bacana por lá, e também o juntas7.com.br, que lá tem sempre texto novo, tem vários textos bacanas. O Matheus vai botar uns textos relacionados que a gente escreveu no Leia Mais do podcast, então é bom para você acompanhar certinho. Fica a recomendação para ler, mais uma vez, o texto explicando a compra da Fox pela Disney, que tá bem especificado. Tá um pouco desatualizado, mas tá bem especificado os pormenores da compra, o que que vai, o que que não vai. E acompanha os podcasts do Junta 7. A gente tem podcast toda semana. Numa semana, o JuntaCast, que você está ouvindo, e na outra semana, o Cineclube Junta 7. Acompanha a gente pelos agregadores de podcast, YouTuner ou Podflix. E se você acompanha a gente pelo iTunes, vai lá, dá 5 estrelinhas, fala que a gente é sensacional, que a gente fica feliz com o comentário. E já que a gente tá falando de podcast, nesse mês de março, o JuntaCast e o Cineclube Junta 7 estão fazendo parte da campanha O Podcast é Delas. O que que é essa campanha? Ela é uma campanha para incentivar e para mostrar a participação feminina em podcasts. É, quem acha que podcast é clube do bolinha merece um sopapo na cara já. E aí, ao longo de todo esse mês, se você acompanha pela hashtag O Podcast é Delas, vai ver podcasts com participação de mulheres aqui no JuntaCast e no Cineclube. A gente sempre deu espaço para mulheres participar aqui. A gente teve a Botana, a gente tem a Ana, que vem direto, a Vivian nos primórdios do podcast, mas a gente resolveu participar dessa campanha porque sempre tem a oportunidade de fazer mais e melhor. Então a gente tá fazendo parte da campanha por conta disso, que dá pra gente fazer mais, dá pra gente fazer melhor, dá pra gente trazer mais representatividade para essa mídia do podcast e trazer novas vozes. Isso é muito bacana, a gente tá muito feliz em estar fazendo parte dessa campanha, que é muito bacana. Então acompanha pela hashtag no Twitter, O Podcast é Delas, e também tem o site, o podcastedelas.com.br, que lá tem todas as informações e os outros podcasts participantes. Fê, muitíssimo obrigado pela sua presença, a gente agradece muito, sinta-se em casa, a gente vai chamar você de novo, relaxa. Então, pode, a casa é sua, pode botar os pés na mesa, abrir a geladeira, fica à vontade e faz teu jabá aí. Ai, gente, obrigada pelo convite, foi muito legal o papo, parabéns por estarem na campanha, não só na campanha, mas estarem também trazendo mulheres na programação normal, que isso é o mais importante, né? Não adianta só a gente participar do especial do mês da mulher, mas e depois? Aí depois nunca mais aparece, né? Eu acho que vale para esse mês especial e é uma coisa que vale pro ano inteiro. A gente tem que normatizar essas coisas, né? Tem que ter mina, tem que ter cara, tem que ter trans, tem que ter todo mundo em todo lugar. Acho ótimo. Meu canal, youtube.com/FernandaPineda, bem fácil. E minhas redes sociais, Twitter, Instagram, é @FEPineda. Pineda com N, de navio. Acho que é isso. Falei tudo? Espero que eu volte agora. Galera, pede aí nos comentários que eu volto. Não, volta sim. A gente vai chamar. E parabéns pelo canal. Eu adorei o canal. Conheci pelo Brasil, que deu certo. Agradeço ao Matheus por isso. Olha só. Vou mandar um salve pro Matheus. Eu adoro eles. São os queridos. Ai, ai. Você tem uma ideia? Eu conheci o Matheus num fórum de quadrinhos há uns 1000 anos atrás. No fórum da Panini. Nossa. 1000 anos atrás. Eu conheci pessoalmente, mas conheci pelas internet da fora. Sério? Ai, que engraçado. Essa loucura de internet. TV, a rede mundial de amigos, né? Oh, e é isso, gente. Matheus, é nóis. É nóis. Valeu a todo mundo que escutou. Valeu mais uma vez a participação da Fê e até a próxima. João, sempre uma honra a sua presença. A honra é sempre minha, principalmente com esse trem passando aqui atrás, mas a honra é sempre minha. Muito obrigado pela participação, Fernanda. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. É isso aí, eu sou o Lucas Cabreiro, esse foi o nosso JuntaCast. Muito obrigado pela presença de todo mundo, que a força esteja com vocês e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau. Tchau. Pra você ter uma ideia, a gente no Cineclube, que a gente faz, assiste o filme e faz o comentário em podcast, a gente fez um especial dos filmes da DC pra preparação da Liga da Justiça. Até hoje, o filme mais mal avaliado, com média 3,30 e pouco, foi Esquadrão Suicida. Foi com a nota mais baixa de todos os 50 filmes que a gente já viu. Uau. É. Não, e só pra provar meu ponto de sou fã da DC, te entendo, eu gosto de Liga da Justiça. Eu também. Vejo os problemas. Eu também. Tem a nossa, não é uma maravilha, mas é bom, não é ruim. Mas, Fernanda, o que você achou do uniforme do Shazam? Ai, vamos falar. Me convida para um próximo programa e a gente fala. Ai, pode deixar. Deu um rebuliço no WhatsApp hoje com esse uniforme. É o Zachary Levi, que se dane o uniforme. Eu gosto do cara. Quantas tretas.